Eu sou Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. E estou aqui acompanhado de meus queridos colegas e de programa. Eu vou passar para os nossos queridos colegas aqui. Se apresenta. Boa tarde, comunidade do Rubem Berta. Me chamo Pamela e estou aqui de novo no programa Quartas Intenções. Boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou a Silvia, psicóloga do consultório na rua. Agora voltando de férias e a gente está aqui de novo, mais essa tarde aí com vocês. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Jéssica, mais uma vez voltando depois, né, dos feriados e tudo mais. Tô bem feliz. Chega mais perto que ela não se apresentou. Não quero se apresentar. Não quer se apresentar. E a nossa amiga, que não quer se apresentar, a nossa amiga Luana, Milene, Milena, e que veio para conhecer a rádio, veio para conhecer como é que funciona. Ela tá com vergonha. Hoje o nosso programa falará sobre a retrospectiva do ano de 2017. Os principais acontecimentos que influenciaram na vida das pessoas. Falaremos sobre o contexto político, músicas e artistas que fizeram sucesso deste ano. Evento da saúde mental na cidade e país. Um informe sobre o ano da Associação Construção. Que alguns dos integrantes do nosso programa fazem parte. É que nem eu. Eu estou representando. E também traremos as projeções para o ano de 2018. Iniciando a nossa discussão, eu quero perguntar aos meus queridos colegas: o que foi marcante para vocês no ano de 2017? Um dos meus queridos colegas que querem falar sobre o que passaram do ano de 2017. O que está aberto aos meus queridos colegas, quem quiser. O ano de 2017 foi um ano muito intenso, né? Acho que para todo mundo que viveu tantos contextos políticos, sociais, econômicos, né? Acho que o grande marco desse ano foi muito da nossa precarização, né? Mas um ano de muitas lutas, assim, alguns golpes. Eu acho que isso também é a intenção do programa, né? Aqui a gente trouxe um esquema, assim, né? Acho que diz muito, assim, do que a gente vivenciou no ano passado, né? E o que vai com certeza refletir reflexos, assim, tanto esse ano, que é um ano importante de eleições, né? Quanto durante alguns anos, né? Foi aprovada a PEC, que congela os gastos, né? Tanto da saúde quanto da educação, né? Houve o desmonte, um golpe, né? O maior programa habitacional da história, com Minha Casa Minha Vida, que no bairro do Rubem Berta a gente percebe que várias pessoas tiveram acesso, né, a casa, a moradia, né? Várias violações de direitos humanos, a questão da lei trabalhista também, né? Com o desmonte da Previdência, o pseudo-golpe, né? Que tanto a direita contextualiza. E várias outras coisas, assim, que eu acho que à medida que o programa vai passando, a gente pode ir conversando. Mas para mim, o ano de 2017 foi um ano de muitos retrocessos, assim. Bom, então eu sou a Silvia, sou do consultório de rua. E eu vou concordar com a Pamela que 2017 foi um ano muito difícil. A gente espera que 2018 seja melhor, né? Termos políticos, né? Tem a eleição para presidente da República, para governador, para deputados estaduais e federais e senadores, né? Então, 2018 é a oportunidade da gente virar, né? Da gente mudar, da gente não eleger essas pessoas aí que estão aí dando golpe, fazendo um monte de roubalheira, né? E de poder mudar as coisas politicamente. Economicamente foi muito ruim, né? A inflação terrível, né? A situação econômica difícil, muito desemprego. E isso, a gente ainda não sabe como é que vão ficar as coisas economicamente, né? A gente torce para que sejam realmente melhor, né? Que as coisas melhorem, né? Mas eu acho que o que tem de positivo é que parece que os movimentos sociais acordaram, né? Porque parece que estava todo mundo meio adormecido, assim, né? E nesses anos de governo da esquerda, né, os movimentos estavam muito acomodados, né? Estavam nos conselhos das políticas públicas, né? Da saúde, da assistência, né? Estavam fazendo uma militância dentro do ordenamento político que era possível junto do Estado, né? Então, conselho de saúde, conselho de assistência social, né? E as decisões desses conselhos, elas eram respeitadas pelo poder público. E agora a gente está entrando num momento em que o poder público, o prefeito, o governador, o presidente, eles não respeitam mais essas instâncias de controle social. E aí os movimentos parece que estão se mobilizando, né, para fazer valer a vontade da população, né, que é quem sabe, a gente que sabe o que a gente sofre, quais são os problemas que a gente tem. Então, acho que 2017 foi ruim por um lado, mas por outro, acho que a gente está acordando de novo, né, que a gente não pode dormir no ponto, tem que estar sempre renovando a luta, né. E aí 2018 eu acho que inicia já com uma perspectiva de muita luta, né? Com toda essa mobilização que está sendo feita essa semana aqui em Porto Alegre, né? E no Brasil todo, em torno do ex-presidente Lula, né? Do julgamento todo, né? As pessoas estão se mobilizando, né? Politicamente, seja lá de os contras ou a favor, está todo mundo preocupado com a situação do país nesse momento. Então, eu acho que isso, o ano abre com lutas, né? E acho que isso é bom. Eu concordo também com a Pamela e com a Silvia, assim, foi um ano difícil, mas em contrapartida a gente vem discutindo política mais, né? Que era algo que era, né, religião, política e futebol não se discute, né? E a gente já tá começando a mudar isso, mudar essa dificuldade, assim, que a gente tinha de poder estar discutindo. Eu acho que, claro, ainda a gente tem uma certa dificuldade de tolerar a escolha política, né, da outra pessoa. Mas ainda assim, pelo menos agora nós estamos discutindo, o que já é muito bom, né, já é algo positivo. Então, política se discute, sim. E a política, esse ano vai ser um ano bastante, né, que a gente vai ter que discutir bastante política, né. Na verdade, tudo é, de uma certa forma, político, mas agora vai estar mais em evidência. Isso, eu acho isso positivo, assim, para 2018. Então tá. Vamos ouvir uma música que fez muito sucesso desse ano. E é que vai tocar qualquer uma que tem. Vai tocar alguma que tem e as outras. Da nossa lista. E as outras não rolou. Não vai rolar, não. E pode tocar qualquer música aí. Pode tocar. Eu sou o Você quer? Hidratar a pele. Hidratar. É o tipo um creme. Tem uma referência. É o. E também diferente ao protetor. Ele não protege. Ó, vamos lá, galera. Só hidrata. Já começou. É improvisando. Eu vou improvisar. Se eu tenho o papel aqui. Tá dando microfonia. É. Então tá. Voltemos para nossas discussões. Já no início do ano de 2017. Entrou em vigor a emenda proposta para a PEC 241/55, que prevê o congelamento dos gastos públicos sobre a saúde e a educação para os próximos 20 anos. Essa foi uma notícia muito triste para a população brasileira, pois ela significa que, por mais que a população cresça e aumente as arrecadações dos impostos, os valores investidos nos serviços públicos de saúde e educação serão mantidos os mesmos por todo esse tempo. Isso trará consequências para a qualidade dos serviços já fornecidos e dificultará a criação de novos projetos para melhor atender as pessoas. Desta forma, a desigualdade do acesso a serviços de qualidade tendem a aumentar. Para além da PEC, a perda de direitos atingiu, por exemplo, os serviços de assistência social, que em Porto Alegre tiveram equipes reduzidas, chegando a fechar as portas para atendimento da população, diminuição dos serviços e programas ofertados à população. Nesse ano, também foi comum que os servidores públicos enfrentassem o atraso e parcelamento de seus salários, o que repercutiu em greves nas escolas e nos postos de saúde e hospitais. E infelizmente, essa música, o Gabriel como pensador, não vai rolar. Vai rolar agora. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai fazer uma discussão primeiro, vamos discutir um pouco mais sobre a PEC? Vamos discutir. Quem quer tá aberto, quem quer discutir, comentar sobre a PEC, eu vou passar para a nossa amiga, a Pâmela, aqui. Pois é, gente, acho que esse tema merece muito mais, né, do que uma simples lembrança, né, do ano que foi, de 2017, porque foi... Contra a PEC houve muitas manifestações, né, muitos movimentos sociais articulados que foram para as ruas, que muitas vezes foram marginalizados, né, que foram violentados pelo poder do Estado, que colocou muito o exército, né, a Força Nacional contra muitas formas de manifestação. Né. A gente vê que com isso o Temer estabeleceu um gasto, né, para uso de gastos públicos, né, por 20 anos, que propõe, na verdade, que a gente vai ter uma geração inteira, né, com recursos limitados na área da saúde e da educação. Né. E o que, que isso afeta? A gente sabe, como o Marlon falou, do parcelamento dos salários, né, hoje em dia as cidades não estão recebendo, eu sei porque eu sou de uma cidade do interior bem próxima daqui, o hospital lá está em greve porque os trabalhadores já ficam dois meses e meio sem receber, assim, né, sem ter seus direitos trabalhistas garantidos, né, como 13º, dentre outras coisas. Né. E além disso, a gente tem uma demissão em massa, né? Tanto na parte do sistema da cultura, quanto da saúde, né? Que a gente vê o desmonte da estrutura de parcelar, né? Os salários, como o Marlon também já falou, né? Uma coisa que é inconstitucional, a gente sabe que isso não está garantido, né? O plano de saúde popular também, que engorda muito mais os cofres das empresas de planos de saúde. A gente vê toda uma hegemonia da sociedade burguesa querendo introjetar através dos meios de comunicação a questão de que o SUS não é bom, né? De que tem que acontecer um desmonte, de que os planos privados são melhores, mas na verdade a gente sabe que até os planos privados recebem recursos do SUS, enquanto a gente tem muito um enriquecimento de uma população que é o mínimo do mínimo, né? São 99% da população sem dinheiro, vamos supor assim, né? Trabalhadores brasileiros e apenas 1%, ou até menos de 1% de pessoas ricas, né? Então a gente tem um assentamento ainda mais desigual, assim, quanto a isso. Muitas questões de dificuldade de permanência e entrada nos programas de Bolsa Família, né? A gente vê, em relação à saúde, quase 400 farmácias populares sendo fechadas. Gente, farmácia popular dá até 90% de desconto em medicação, sabe? A medicação que não é garantida pelo Sistema Único de Saúde se conseguiria muito fácil através dessas farmácias e elas foram fechadas, né? Então, a gente tem um ganho também na empresa privada farmacêutica, né? Muito forte, assim. Na verdade, esse governo golpista que né? Legitimou a questão da livre escolha, né, enquanto eleitores brasileiros, ele tem muito, muito forte o incentivo, né, da empresa do cunho privado, assim. Agora, por fim, a gente, eu e o Marlon, né, de nós quatro que estamos aqui na rádio, a gente se desbancou e até São Paulo, né, Marlon, de ônibus. Quer comentar um pouquinho como é que foi? Bauru? Comentar sobre Bauru. Gente, vamos pôr um momento antes? Vamos botar antes a música, é melhor. Isso. Vamos lá. 87,9 FM. Rádio A Voz FM. Música certa. Agora, o próximo que vai sair de Bauru. Thank you. faixas estão aqui, essas são as faixas, tá? É isso que vai abrir. As faixas são essa aqui, ó. Grande raio. Tudo que tá aqui é o que tá aparecendo ali. Você tá conectado. Aí se eu quiser escolher uma faixa, eu faço isso. Mas se eu quiser procurar uma música, eu digo que tá lá. Aí eu dou isso. Voltemos agora. E então tá, trazendo a pauta para a saúde mental, sobre a falar sobre alguns eventos que ocorreram desse ano. O primeiro deles foi o dia 18 de maio, que representa o dia de luta antimanicomial. Alguém que participou quer fazer o relato? Quem participou? Alguém participou desse evento do... Daí, quem quer fazer um relato, levanta a mão. Sim, vai lá. Eu vou passar para a nossa amiga Pamela Brás. Pois é, gente. 18 de maio faz tanto tempo, né? Aconteceram tantos eventos nesse meio tempo que a gente vai conversando um pouquinho. Mas aconteceu na praça, na frente do Capitólio. Foi um momento de muita arte, de muita... muita entrosação, assim, né? Muita vivência de saúde mental articulada com a mesma produção, né? Da saúde, da arte. Quer falar alguma coisa de 18 de maio? Dessa passeata do 18 de maio, eu só participei, não aqui em Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo, só. E eu estava fazendo suporte do grupo Associação Arte Cultura Nau da Liberdade. Se apresentando em São Leopoldo e Novo Hamburgo também. E só no final da tarde eu cheguei no Capitólio, na Demetrio Ribeiro com a Borges, que tem a inauguração da loja do Capitólio. Mas coisas que tem comemora o 18 de maio, dia da luta antimanicomial. Tem alguns da Rádio Vitalidade foram e filmaram e começou, eu já só ouvi falar. Começaram na Glênio Pérez e terminaram ali no Lago do Zumbi. Então seguindo o baile agora. O outro evento importante ocorreu em São Lourenço do Sul, o Mental Che, que foi no dia de 27 de maio, que nesse ano foi uma expressão de resistência, pois não obteve incentivos financeiros e ocorreu muito pelo desejo de usuários e trabalhadores. Diferentemente dos outros anos, ele durou apenas um dia, contando com apresentações culturais do grupo de teatro Nau da Liberdade, outras atrações musicais de artesanato, rodas de conversa e trocas de experiências. Mas, para o final da tarde, infelizmente, choveu e o que impossibilitou a passeata em A Ilusão à Luta Antimanicomial. Recentemente, rolou em Bauru, no interior de São Paulo, o encontro para celebrar os 30 anos da Carta de Bauru e construção de uma nova carta, já que a luta continua. Há 30 anos atrás, ocorria as primeiras manifestações que denunciavam a violência e a falta de um cuidado adequado dentro dos muros manicômios. A importância desse evento se dá, pois, atualmente, nos os avanços conquistados no modelo de atenção à saúde mental. Desde esse primeira carta, atualmente, estão sofrendo retrocessos, o que coloca em risco a reforma psiquiátrica. Um exemplo disso é um retorno do modelo de atenção à saúde mental a partir de hospitais psiquiátricos. E alguém que foi nesses eventos quer nos relatar, principalmente no Metal Che. Fui só eu e a Pamela. E foi no Metal Che. E eu quero comentar também como é que foi o Metal Che. O Metal Che é do Metal Che de resistências. Não dependendo da prefeitura. Não dependendo da prefeitura de lá. Mas, e foi um sábado 27 de maio. A gente bombou sem depender da prefeitura de lá. Mas o incentivos não pode não haverá incentivos financeiros de dinheiro para fazer um Metal Che. Normalmente em outros anos que foram no Galpão Camping municipal, mas de outros anos foi apenas um dia só. Teve apresentações culturais e além da Nau da Liberdade, mas teve artesanatos e tem feiras também e rodas de conversa também e tem também o almoço também. Quem sabe falar de Bauru? Agora eu vou falar de Bauru um pouco. E antes disso, eu vou ler um pedaço da carta de Bauru. Mas, há 30 anos aqui em Bauru, denunciamos o papel de agentes da exclusão designado aos trabalhadores de saúde mental. Afirmamos a defesa transigente dos direitos humanos e da cidadania dos chamados loucos. Compreendemos a nossa luta faz parte da luta por uma transformação social ampla e verdadeira. Reafirmamos o manicômio como mais uma forma de opressão da sociedade. Uma escolha foi feita e decidimos a nossa direção. Rumo a uma sociedade sem manicômios. Movidos pela alegre energia de um tempo tão fecundo, quando a democracia brasileira se afirmava nos movimentos e nas ruas, seguimos fielmente o rumo desejado, tomando a palavra às pessoas em sofrimento psíquico, defenderam seu direito de viver, trabalhar, conviver e criar nos espaços das cidades, organizados em movimento social, trabalhadores, estudantes, usuários e familiares sustentam unidos desde então a luta antimanicomial. Cientes de que a nossa causa era justa, fomos incansáveis ao lutar por ela. Construímos o projeto de lei antimanicomial e trabalhamos por uma aprovação do Congresso Nacional. No desafio do implementação do SUS, construímos passo a passo, com efetiva participação social expressas em 4 conferências nacionais. Uma nova política nacional de saúde mental. Realizamos marchas, manifestações, passeatas, ofertamos à sociedade brasileira o alegre sabor de liberdade, ainda que tantan, desconstruindo o movimento Azelar. Reduzimos significativamente os leitos em hospitais psiquiátricos, exercendo no território o cuidado em liberdade. Inventamos novos serviços e redes, arranjos e experiências que gritam com voz forte a potência desse cuidado, combatendo a cada dia o manicômio em várias formas. Até aqui tá bom, vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, vamos comentar como foi o manicômio. É o seguinte, esse encontro de Bauru, no interior de São Paulo, teve apresentações culturais. Foi feito na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, na cidade do interior de São Paulo. Mas pessoas que vieram de outras cidades, outros lugares do Brasil. Os que vieram do Rio, Minas Gerais, os que... E também apresentações culturais, além da Liberdade, além da... E teve escola de samba de o Viradouro, e se apresentou. Tava o bombou sucesso e teve rodas de conversas também. Roda de conversa aí. E a maioria tem pessoas que dormiram no alojamento na zona rural de Bauru. Tem gente que levou repelente. Tem gente que levou repelente para dormir em zona rural. Não consegue dormir com mosquito desse jeito. Tava muito bom. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar para a nossa amiga Pamela, que a maioria, ela também foi. Mas ela quer comentar um pouco como foi em Bauru. Pois é, né? Acho que o Marlon trouxe uma boa recordação, né, de dias tão intensos que foi pra gente sair daqui de Porto Alegre e até São Paulo de ônibus, né? Com 2 ônibus lotados, né, Marlon? Pela uma luta todo o coletivo gaúcho de saúde mental, com vários movimentos dentro, assim, vários representantes de próprio grupo de residentes, né, trabalhadores do SUS e o coletivo, assim, né. Eu chamo muita atenção porque eu tive, né, durante a residência, a aproximação com o movimento População em Situação de Rua, que foi no encontro de Bauru. Então, eu acho que é muito importante a gente usar também, fazer uma lembrança desse programa de hoje em especial, para lembrar que uma das pessoas que estavam no nosso ônibus para Bauru não está mais entre a gente, né, que era um conselheiro do movimento, né, População em Situação de Rua. Então, em memória ao Luciano, que foi uma pessoa que eu aprendi muito pelas poucas viagens que a gente fez juntos, né, mas que trouxe muita luta, assim, né, e que a luta de Bauru continua e a gente vai estar todo dia lutando por uma sociedade muito mais justa, né, que invista tantos percalços que a gente tem. Então, acho que fica a recordação de muita alegria desse encontro que reuniu várias pessoas do Brasil inteiro e pessoas do mundo, assim, que se inspiram na reforma psiquiátrica brasileira, que tem inspiração na Itália, né? Mas de um coletivo, assim, né? De se olhar e de se reconhecer numa universidade que a gente estava fazendo um movimento político, né? E um movimento articulado, né? Também lembrar que poucos dias depois que a gente voltou de Bauru, muito cansados ainda, né, foi aprovada a nova, que também não é nova, visto o retrocesso, política de saúde mental, né? Que muito da nossa luta, que a gente estava lá defendendo depois de 30 anos dos primeiros movimentos de saúde mental, não foram vistas, né? E não foram deliberados com a participação da população, né? Então, também há um grande retrocesso da reforma psiquiátrica e a nossa necessidade por estar, né? Estar nas ruas, estar na luta, estar nos movimentos, né, Marlon? Assim como a gente quase sempre se encontra. Ah, eu não sei se tem uma... Não, vou botar uma música. Vai botar um... Vamos pra música agora, desse momento. Música, podemos falar sobre a importância da Associação Construção, que foi criada em 2014 em Porto Alegre e tem por intuito lutar pela defesa dos direitos dos usuários dos serviços de saúde mental, tendo por princípios a defesa da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial, dos direitos humanos e da economia solidária. Associação que tem por usuários, familiares e aliados. Foram trabalhar juntos, gerando novas ideias e atitudes no campo de saúde mental. seu endereço é na rua Vigário José Inácio, número 303, no centro de Porto Alegre. No entanto, o prédio está interditado por risco de incêndio e atualmente a associação está localizada ao lado do Geração Poa e na Avenida Mariante, no bairro Rio Branco. O ano de 2017 para a associação não foi muito fácil por causa da troca de localização há mais de um ano, com a justificativa de estar interditado por risco de incêndio. Alguns de novos companheiros e companheiras de rádio fazem parte ou conhecem a associação. Alguém gostaria de comentar? Eu sou o representante da Associação Construção. Que pena que o Marcelino não está aqui e que é o presidente nosso presidente da Associação Construção. Mas a associação é o seguinte, eu vou resumir rapidinho sobre a associação, mas todas as segundas-feiras à tarde tem reunião geral da Associação Construção, a partir das 14h e termina umas 16h. E outros dias tem ajuda mútua, quarta-feira à tarde. E também sexta pela manhã tem produção de imprimir canecas também. A gente imprime canecas para vender em eventos também. E aquele que nós levamos para Bauru para ganhar dinheiro também, quando chegar no final do mês, e daí recebe, cada trabalhador recebe, para ganhar dinheiro é muito bom, para fazer o que tu bem entender, faz o que tu bem entender com o dinheiro, o tesoureiro que nem eu, faz os cálculos também. Eu sou carregado em operações monetárias de um banco. Mas é coisas que é guardado o dinheiro no banco. Para precisar de coisas, as despesas, as viagens também. E essas coisas que tem, e essas coisas mais. E pulando, enfim, mas agora são 15h21. E nesse ano foi marcado por coisas boas, também como diversidade de gênero na cultura brasileira. Um exemplo disso é um sucesso da artista Pabllo Vittar, que alcançou as paradas de sucesso com suas músicas e também com Anitta, que tem representado as mulheres, inclusive com músicas lançadas do mundo todo. Além disso, além disso que tratamos de futebol em Porto Alegre, tivemos o Grêmio como campeão de Libertadores e vice-campeão, mas é falar de futebol aí. Essas músicas talvez não vai rolar. Vai rolar uma aí da Anitta. Anitta, vamos nessa então, então vamos tá. À música. Bora lá então. Não é que a gente vai ter o primeiro programa, nessa dia 26 também vai ter normal. E no dia 2 não tem. É feriado. E daí. Então eu vou programar o próximo. Não, é. E depois é no dia 9 do carnaval. Do carnaval eu não vou estar, porque eu vou no retiro espiritual. Nessa sexta normal eu vou estar. Aí o seu programa faz duas semanas. Não sei. E na outra já é carnaval. Na outra já é carnaval. E na sexta carnaval também. Na outra, seguinte. Não podemos especializar na dança de carnaval, não vai ter nada. Na dança de carnaval. Terça de carnaval não vai ter. Não vai. Então tá. E para finalizarmos o programa, podemos nos despedir. Já falamos nos desejos e planos para o ano que vem, vindo 2018, com bastante pé direito, com bastante dinheiro no bolso, com bastante paz, com bastante esperança, harmonia e união dos corações de todos. Então, eu vou me despedindo ao cordialmente e desta tarde nublado, nesta tarde de verão, e nesta tarde, e eu vou, desejamos os ouvintes da rádio, da Mórbida, do Rubem Berta, 87.9, em nome do programa Quatro Intenções, até o fim de tarde e até próximo encontro. Até mais. Eu vou passar para os nossos amigos colegas que se despedem. Gente, então, gostaria muito de agradecer a presença e a oportunidade de estar de volta aqui na rádio, né? Deixar um grande abraço a toda a comunidade de Leopoldina e do Rubem Berta. E também, né, convidar todo mundo a se mobilizar, a ter sempre, né, estar nas ruas com a gente nessa semana, principalmente, que vai ser uma semana decisiva para o país, né? E sigamos na luta e sigamos aqui na rádio. Um grande beijo e até breve. Boa tarde, até semana que vem. Boa tarde a todos e a todas. E obrigado por quem está ouvindo, né? Agradecer a galera que está do outro lado. E até semana que vem. Até mais. Até semana que vem, pessoal, os ouvintes. Não é só você, toda vez.